CD. Tamo junto, meu irmão. É o CD. MeusCDs.com. Precisei de mil frases certas pra te conquistar, e de uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar, em um minuto só perdi você. Conhece alguém que jogou fora o diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Coração, me fala, você faz um negócio desse? Colocar um pra sempre por as vezes, uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Que você faz um negócio desse? Colocar um pra sempre por as vezes. Ela falou que não quer mais conversa, agora dorme com essa. Eita, música chorou. Pra acabar com as cachaça do bar, geladinho. MeusCDs.com. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Mas eu troquei. Coração, me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes, uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes. Como é que você faz um negócio desse? Cantando, vai. Trocar um pra sempre por as vezes. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes. Ela falou que não quer mais conversa, agora dorme com essa. Agora dorme com